A paixão seria um impulso da alma pelo novo. Nós somos muitos, se ficássemos completamente acomodados com a situação, nós não avançaríamos. Vejam que Joana de Ângeles diz até que a insatisfação é natural, é necessária ao progresso, porque se estivéssemos plenamente satisfeitos, nós não nos esforçaríamos para conquistar conhecimento, evolução e assim por diante. Então é necessário ter sempre ali uma certa mudança, e só há progresso com mudança. Então preservar-se em um casamento ao máximo. O Espiritismo vem falar da importância da família. E não é à toa que a Federação Espírita Brasileira tem como seu lema principal família, vida e paz. Porque a família é a base de tudo. A família bem estruturada, nós vamos ter a prevenção do suicídio, nós vamos ter a prevenção contra o uso de drogas, do álcool, do tabagismo, da prostituição, de contrair doenças venéreas e tantos outros problemas. E a paz, que é uma decorrência de uma boa educação, como nos ensinava Allan Kardec. A educação moral, dizendo que até os 7 anos de idade é quando o espírito está mais moldável, está mais impressionável à influência, à educação que os pais lhe dão. E o nosso orientador me disse certa vez, Nazareno, o salário maternidade não deveria ser de 4 meses, não, deveria ser de 7 anos. Ou pelo menos que as mulheres pudessem trabalhar meio expediente durante a infância dos filhos, porque é um período tão importante. E às vezes a gente naquele anseio, né, de pagar as contas, de viver segundo os padrões que o mundo moderno nos impõe, que a televisão mostra, que para a gente ser feliz, para ser considerado uma pessoa normal em Miami, tem que ser bem de vida, tem que ter um carro importado do ano, tem que ter uma casa extraordinária na praia, não sei, tem que ter coisas e mais coisas. E vamos ver tantas pessoas deprimidas na América. O materialismo chegou ao seu fim, meus amigos. Na Suíça, quantas pessoas se suicidando. Então está na hora das pessoas buscarem, elas estão ávidas pela espiritualidade, buscando o que as religiões muitas vezes não têm condições de oferecer. E a doutrina espírita, que é moderna, que é jovem, que vem responder tantas perguntas, vai auxiliar tantas pessoas. Nós temos que ter essa consciência da importância da divulgação da doutrina espírita, de levar consolo, esperança, alegria a toda parte, porque quem conhece Jesus nunca mais será o mesmo. E nós conhecemos Jesus com o auxílio dos benfeitores espirituais, com o bom senso de Allan Kardec, com a sua lógica diamantina. Investigando o mundo espiritual, nós temos as obras trazidas com toda a renúncia, com todo o amor de Francisco Cândido Xavier. Temos a honra de estar ao lado de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, de Jerônimo Mendonça, gigante deitado. Por tantas maravilhas que temos, nós temos que ter a honra de levar essa bandeira, a bandeira do amor, a bandeira da doutrina espírita. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para o lanche, que eu soube que tem aqui, e queria apenas, pessoal, apenas dar um recado, explicar sobre os CDs, os DVDs que nós trouxemos. Nós trouxemos ali várias palestras, quase 30 palestras diferentes de nossa autoria. Toda a renda da noite de hoje reverterá para o centro de vocês, para auxiliar na manutenção das despesas, nos trabalhos sociais, sobretudo espirituais, que essa casa oferece. Nós temos palestras em CDs, palestras em DVDs, palestras em CD duplo, palestras até em MP3.